Recebo aqui no estúdio da CBN neste momento o Paulo Bogler, ele que é presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Paulo. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, ainda mais para falar desse conselho, que é um conselho que, enfim, demorou até um pouquinho, né, para a gente conseguir a implantação, efetivação, todo do conselho ali. A reunião, neste ano já tivemos uma reunião do conselho, e um dos assuntos debatidos foi a questão da Prainha de Três Lagoas. Muita gente até fica se perguntando, ué, mas Prainha de Três Lagoas, gerida pela Fundação Cultural, é algo que, pelo menos para mim, não parece muito coerente. O que é que o conselho analisou a respeito desse assunto? Prainha, a administração da Prainha tem sido uma interrogação nos últimos anos, né? Desde 2001, quando a então Foz Tour, que era um órgão equivalente às atividades da Secretaria de Turismo de hoje, fazia o gerenciamento daquele equipamento, né? Então, com a extinção da Foz Tour lá em 2001, se criou essa dificuldade para a administração municipal determinar quem faria exatamente a gestão daquele espaço. Então, em 2011, a antiga administração instituiu uma lei determinando que a Fundação Cultural fizesse essa gestão. Mas na nossa avaliação, na discussão no Conselho de Cultura, nós entendemos, analisando o estatuto da Fundação Cultural, que não é uma competência do órgão, né? Então, não há um balizamento legal, não há uma finalidade estatutária que preveja que a Fundação Cultural faça esse tipo de atividade. Então, nós começamos a discutir isso lá em dezembro, né? Temos analisado a documentação, a legislação municipal, e agora, no mês de fevereiro, a Fundação Cultural pediu uma manifestação formal do Conselho sobre esse assunto, né? Inclusive, a própria Fundação indicando a sua falta de condições materiais, financeiras, para manter esse tipo de atividade. Então, nós analisamos previamente os documentos e agora nós pedimos um posicionamento junto à Procuradoria do município, né, para que ela balize nossas decisões quanto à legitimidade e à legalidade dessa gestão exercida pela Fundação Cultural. Até porque não é uma questão só de papel, né, de dizer ali no papel que a Fundação Cultural vai administrar o Terminal Turístico de Três Lagoas, porque esse é o nome, né, Terminal Turístico de Três Lagoas aqui em Foz do Iguaçu, ou seja, o que daria até anteriormente quando existia a Foz Tour, enfim, aproximaria a Foz Tour da gestão deste espaço. A gente sabe que tem recursos envolvidos, o recurso na área cultural, a Fundação Cultural também não conta, né, com recursos em abundância para fazer essa gestão. Vocês acreditam, então, nesse sentido, que a Prainha não deveria estar sob a alçada da Fundação? O que se encaixaria mais ali, de repente, Secretaria de Esporte e Lazer? O que se encaixaria melhor na visão de vocês? Olha, a primeira grande preocupação nossa é que a Fundação Cultural não canalize seus parcos recursos, né? Nós sabemos que o orçamento da Fundação Cultural destinado à cultura dentro da administração é um dos menores da administração, como é uma regra em todos os governos, em todas as instâncias. É uma, né, característica brasileira, né? Correto. E aí nós nos preocupamos muito que uma atividade que não é uma finalidade da pasta de cultura esteja canalizando recursos que vão sair dos eventos culturais, das atividades artísticas, do apoio aos artistas da cidade, né? Por outro lado também, o que acontece é que são investimentos sazonais, né? Não há uma atuação permanente de um órgão que não tem essa competência, logo ele só realiza as atividades na época do verão, então são atividades ocasionais. No nosso entender, esse tipo de gestão não assegura nem o bom atendimento e a boa prestação do serviço que deveria ser repassado para a população, né? Você não pode chegar em outubro, novembro, começar a fazer reformas e pequenas aparações no equipamento e dizer que isso é uma manutenção e oferecer esse equipamento para a população. No nosso entender, tem que ter um investimento permanente o ano inteiro por um órgão que tem essa competência, essa habilidade e que principalmente dispõe de recursos e pessoal para fazer esse tipo de trabalho. Então, no nosso entendimento, esse é o momento da Prefeitura de Foz chamar uma discussão mais ampla com toda a comunidade, com vários setores, com outras instâncias dos governos, por exemplo, a Itaipu Binacional, o governo do Estado e outras organizações da sociedade que possam participar desse debate. No nosso entendimento, ele deve ser público, através de uma audiência que envolva todos esses atores, né? E a partir daí se busque uma solução definitiva. O que a gente gostaria de ver assegurado é que a prainha se tornasse mesmo um equipamento de lazer adequado, apropriado, né, disponível para a população da forma como ela deve ser. Paulo, vamos até, para que as pessoas entendam, então, como é que está essa discussão? Vocês fizeram a análise, pediram agora para a Procuradoria do município um parecer, e a partir de que venha este parecer, então será dada uma decisão final a respeito aí do que o Conselho recomenda a respeito da gestão da prainha? Certo. A plenária do Conselho já, na sua análise preliminar, aí, já entendeu que não há condições da Fundação Cultural manter esse serviço, né? Não há condições, primeiro, porque isso legalmente não é uma atribuição sua. Segunda, porque a Fundação Cultural não dispõe dos instrumentos materiais, orçamento e pessoal, para manter essa gestão. Então, obviamente, essa foi uma manifestação inicial que nós até nos dirigimos aí já ao poder público, e vamos retornar a se manifestar a partir dessa análise fornecida pela Procuradoria do município, né? E aí vamos continuar participando desse debate para ver qual é a saída definitiva para o problema. Outro tema que movimenta aqui o setor cultural neste ano, 2014, é o ano do centenário do município de Foz do Iguaçu. Vou até fazer um relato pessoal aqui, porque a Secretaria de Turismo ela está em parceria com alguns atores privados, está realizando uma exposição itinerante com fotos históricas de Foz do Iguaçu, e essa exposição é uma ferramenta válida, passa por vários locais, mas, por exemplo, agora ela está em exposição no Shopping Cataratas. Eu fui lá com a maior curiosidade do mundo para ver essa exposição, e ela está jogada tão num canto, no primeiro piso lá, que muita gente passa por ali e nem percebe que a exposição está ali. Enfim, é uma exposição com 24 fotos, é uma ação que está sendo realizada para, enfim, resgatar um pouco da memória da nossa cidade, mas o que a gente percebe é que, pelo menos a sensação, aquilo que está aparecendo é que muito pouco está sendo feito na cidade quanto à questão do centenário. Vocês no Conselho Municipal de Políticas Culturais, como é que estão avaliando essa questão do centenário do município? Provavelmente esse tema vai ser pauta da nossa próxima reunião, agora no início do mês de março, mas nós já nos manifestamos publicamente, inclusive numa audiência promovida pela Câmara de Vereadores, que tratou do plano plurianual e do orçamento para 2014. E lá naquele momento a gente já expressou publicamente a preocupação do Conselho quanto ao retardamento, né, no alinhamento, na organização de ações comemorativas ao centenário de Foz do Iguaçu. Ontem, por coincidência, a Secretaria de Turismo fez uma reunião intersetorial com outras secretarias e outros órgãos do governo, órgãos da sociedade, para tentar alinhavar algumas ações estratégicas e imediatas para serem implantadas, né? E a gente deve recordar que no ano passado aconteceram diversas discussões e elaborações de ações para esse ano, né? Inclusive, ocorreu um fórum, né, reunindo os mais diferentes segmentos aí para que se fechasse uma programação bastante consistente do tamanho da importância dessa data, né? Nós temos a preocupação de que o tempo está passando e a gente não tem visto essas ações serem concretizadas, né? Principalmente, a gente não tem encontrado uma ligação entre a liberação e o aporte de recursos àquelas ações planejadas, né? A gente sabe que tanto a Fundação Cultural tem uma programação tornada pública e sugerida para ser realizada, a Secretaria de Turismo tem a sua, mas o que a gente não está vendo é que os recursos estão sendo liberados para começar a desencadear essas ações. Isso nos preocupa, né? Quanto mais o tempo passa, mais dificuldades nós teremos para depois alinhavar essas atividades. Com relação à mostra fotográfica organizada pela Secretaria de Turismo, sim, eu acho que você tem toda a razão. É uma exposição, é uma mostra que retrata parte da nossa história, parte da trajetória da cidade, através de fotografias, e ela deve ser bastante apreciada e valorizada pela população, inclusive que outros setores, outras instituições públicas, preferencialmente, busquem a Secretaria de Turismo e incluam essa exposição em suas, para serem apresentadas em seus espaços, né? Criar uma itinerância bem aprofundada para que a maior parte da cidade possa usufruir de ver esses momentos e rever esses momentos aí que foram marcantes na história da cidade, né? E nós temos ainda inúmeros prédios históricos aqui em Foz do Iguaçu, infelizmente, como você falou, né, o tempo passa e cada vez menos a gente tem a preservação do patrimônio aqui na nossa na cidade, mesmo existindo leis que deveriam proteger o patrimônio material no município. Está distante ainda o sonho de um museu municipal retratando os 100 anos ou mais de 100 anos a partir agora de 2014 do nosso município? Parece que sim. A gente tem uma preocupação com relação à implantação da lei que dispõe sobre o patrimônio histórico e cultural da cidade. É uma lei de 1990 e que desde então ela não foi implementada. Nenhuma das administrações até o momento colocou essa legislação em prática, né? E hoje a gente vê alguns bens históricos representativos da ocupação humana nessa região de Foz do Iguaçu em total estado de abandono e correndo risco, inclusive, do desaparecimento. Então, é necessário, é fundamental que essa lei seja instituída e seja efetivada, né? Nós temos uma primeira ação em torno disso marcada para agora, na primeira quinzena do mês de março. A gente vai ouvir alguns técnicos e alguns segmentos da comunidade iguaçuense para achar soluções para a implantação dessa legislação, né? Ela esbarra em algumas situações dela própria, né, quanto à redação da legislação, que no nosso entendimento ela deve ser revisada. Então é uma legislação que não foi implantada ainda e até pelo retardamento na sua implantação ela já está bastante defasada. Então nós precisamos melhorar essa legislação, torná-la mais contemporânea e ouvindo todas as pessoas que atuam nesse meio, especialistas, estudantes, professores e instituições ligadas à memória da cidade. Conversei aqui na CBN com o Paulo Bogler, ele que é presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui em Foz do Iguaçu. Infelizmente, você vê que essa conversa ela vai longe, né, com relação a temas culturais aqui de Foz do Iguaçu, mas temos na sequência ir ao intervalo aqui na programação da CBN. Paulo, agradeço por sua participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Muito obrigado.